pode tá não, firma e tamo de volta. Aqui no puro veneno, atropelando alma cebosa. Pros cu que falou mal, disse que era potoca. Agora sente o peso das pancadas e até chora. Rap nacional, zoou o frevo dos malandro. As bandas alucinadas e comédia se rasgando. Mas não tô nem aí, pois na city quem comanda é só os maloqueiros, parradão curtindo lombra. Os bico castelando, olho gordo, mó inveja. Sai pra lá, ô zica, desembaça boca aberta. Já tô cheio desses comédia que só quer aparecer. Metido a bam bam bam, aí cheio dos querer ser. Zé Povinho tá ligado, nunca vai trazar o lado. Aqui o bonde é louco, só moleque estriquinado. Agora que nós é foda, paga um pau e disfarça. Curte o som, aê, canta aí, boca de lata. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Confesso que se enganou, quem pensou que acabou? Os loucos estão vivão na arena gladiador. Rap nacional, um caminho a ser seguido. Nossa missão, informar ela é do ofício. Já tentaram nos parar, mas aí falharam. Na nossa visão, nosso sonho não mataram. No ataque é insistência, que vem lá do início. Pra sua alegria e tristeza, nós estamos vivos. Dotados mundo de muita ideia e informação. A maldade disfarçada é o motivo da sua situação. Mas estamos espertos na trincheira de aço. As malandros do entorno, IDF, o meu abraço. Perito Black repenando, tamo junto na quebra. Tocando foto, fazendo barulho na madrugada. O som que bate marca sempre a nossa cara. A dia da sua parte, coisa rara, igual a ouro e prata. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Maluco que pagou pra ver, agora nem acredita. Aumenta o som e curte aí, nós na rima aterroriza. É só moleque doido, pode crer, banda voou. O que que pega, vagabundo? Qual que é? Já se assustou? Então vai se acostumando, porque que é só começo. É nós na atividade, 100% no veneno. Sempre na humildade, aqui correndo pelo certo. Nunca atrasa ninguém, é o pensamento mais esperto. Eu tenho pena dos comédia aí que fica se mordendo. Enquanto fala merda, o meu trampo tá rendendo. Respeito, humildade, atitude, proceder. São as leis da favela e maluco pode crer. Demorou, mas tamo aí, com dom de fazer barulho. Tremei alto-falante, com rap é nosso orgulho. Sempre com os parceiros, seguido bem preparado. Desacreditou, ladrão, então deixa baixo. Desacreditou, então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Você tá sentindo peso, notando a diferença. Graças a Deus, somos mais que você pensa. Mesmo diante desse refém, seguimos em frente. Tipo vagabundo com ideias conscientes. Mano, lua tá de boa, fortalecendo daquele jeito. Sempre na humildade, no gingadão de maloqueira. Nossa banda pode notar, observar, tamo firmão. Pra quem não acreditou, a mensagem é de ladrão. Fracasso não corre jamais, malandro, me entenda. Mesmo em meio às lutas, tem algo que vale a pena. Reconhecimento do trampo aqui tem. Nossa meta, respeito pra cada faz bem. A caminhada foi longa pra chegar até aqui. Nessa estrada aprendi a ser forte e insistir. O seu sonho é uma chama que jamais se apagará. Obrigado, meu senhor, conseguimos realizar. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Desacreditou então? Deixa baixo, deixa baixo. deixa abaixo. Desacreditou então? Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo.